quero agradecer antes de mais ao senhor Celso Silva, por ter acedido ao nosso convite. Já o convidamos em momentos anteriores, mas devido à agenda não foi possível na altura estar aqui. E então queremos agradecer pelo tempo que vai dispensar hoje em estar aqui no nosso espaço de debate. O tema de hoje, vocês podem ver aí, tem um tema e um subtema, não é? Mas nós estávamos com a ideia inicial de discutirmos por que é que se deve investir nas pessoas em tempo de crise. Mas tem um tópico geral ali, que é o papel dos recursos humanos face à crise econômica. Mas o nosso preletor vai fazer o melhor enquadramento do assunto para nos elucidar. Portanto, o senhor Celso da Silva, em termos de perfil profissional e acadêmico, ele é educador social de profissão, é mestre em governação e gestão pública, é jurista, é técnico superior de gestão de recursos humanos e é docente universitário. Portanto, nós vamos discorrer um bocado sobre a questão das questões da crise econômica, a questão da formação do quadro, se os quadros são ou não relegados para um segundo momento em face da crise econômica, e a sua apresentação estará assente sobre três eixos, basicamente, em que num primeiro eixo que eu prefiro não falar agora, vou deixar ler o Celso falar, mas quero dizer que ele vai trazer exemplos de países também que apostaram na formação dos seus quadros e tiveram muito êxito. E, portanto, eu deixo então o Celso à vontade para começarmos o debate, que em termos de metodologia você tem 30, 40 minutos, mais ou menos, ou 30, de acordo conforme você vai gerir o tempo. E depois temos um momento de discussão, que é de pergunta, resposta e sugestões. Então, como se diz na gíria, o chão é todo seu, podemos começar. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Celso Silva, só. O meu negócio de redes sociais, tudo assim simples, tudo correto. Eu trago essa imagem primeiro porque todo o trabalho que nós fazemos, quer na sociedade, vamos dizer, na sociedade, na perspectiva empresarial, na perspectiva social, as instituições, a própria administração pública, no final do dia, nós temos um sorriso assim verdadeiro. Pessoas felizes. Todos nós, no final do dia, trabalhamos, quer para nós mesmos, quer para nossas famílias, quer para os outros, para termos sorrisos assim bons. Pessoas felizes. Então, face à crise, nós sabemos que é muito mais difícil conseguirmos, na sociedade, nas nossas famílias e em todo o lado, conseguirmos sorrisos assim verdadeiros. Eu não sei o que é que disseram essas duas raparigas, mas elas têm um sorriso que acaba por ser contagiante. Não é? Então, nós vamos tentar fazer uma apresentação, por favor. Eu vou pedir um chamar palestra, uma reflexão. Faz favor, pode dar mais um toque. Onde procuraremos refletir sobre os principais conceitos, políticas e processos, bem como o papel da gestão de recursos humanos na atualidade. Por quê? Eu vou explicar. É uma provocação que eu faço. Olhamos para a perspectiva de recursos humanos e pergunto, quando falamos de recursos humanos, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma área. Estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de formação. Estamos a falar do quê? Certamente, essa provocação vai nos permitir depois perceber por que eu fiz essa primeira parte. E logo a seguir, então, vamos refletir sobre a utilidade da importância do investimento em recursos humanos face ao contexto da crise económica. O meu desafio é que, ao fim desta reflexão, espero que no final da nossa interação, de modo geral, tenhamos adquirido competências e habilidades práticas sobre a gestão de recursos humanos e a sua importância na atualidade. Portanto, olhando para o título e subtítulo, a ideia é que tenhamos algumas competências e habilidades sobre a questão dos recursos humanos no geral, mas também sobre a importância dos recursos humanos no nossos tempos, no tempo que agora passa. Podemos então continuar? Portanto, olhando para a temática, parece oportuno primeiro olhar para duas direções. Certo? Primeiro, recursos humanos enquanto área de estudo e depois recursos humanos enquanto pessoas. Faz favor? Para dar resposta à primeira perspectiva, iremos abordar a questão conceptual, a estrutura de funcionamento de recursos humanos e tudo mais, papel e outras coisas. Para responder à segunda perspectiva, teremos como base um estudo comparado com outras realidades, para aferir qual a razão de investir na formação de recursos humanos num contexto de crise económica. Epá, nesse momento estamos a pensar com a barriga. Queremos é ter arroz e massa em casa. Mas então a empresa, a organização, a sociedade investe em recursos humanos ou investe em comprar mais um barco de arroz? Se formos olhar para o decreto presidencial 258/17, de 27 de outubro, o governo decide que até março tem que enviar anualmente 300 jovens para as melhores universidades no mundo para se prepararem. Ou seja, o dinheiro já é pouco, as divisas já são poucas. Mandamos mais 300 jovens para o exterior do país. Por que o governo está a pensar dessa forma? O governo está a pensar em investir pagando melhor ainda os professores, em ir buscar professores noutras latitudes para poder compor o sistema. Nessa altura de crise que querem fazer isso, tivemos tanto tempo para fazer isso, vamos fazer isso agora? Então vamos tentar refletir sobre isso. Então, gestão de recursos humanos, vamos lá. Em termos de conceito, eu preferi ficar de pé, porque essa nossa mania de professores acabamos sempre por ficar de pé. Pareceu-me oportuno, primeiro, em termos de conceitos preliminares, falar sobre o que é gestão, para depois chegarmos à questão de recursos humanos. Quando ouvimos geralmente a palavra gestão, ela nos sugere o quê? O que é gestão para nós? No geral. É interação. Podemos falar todos, vamos comunicar. Não é? O que é gestão? Qual é o conteúdo da gestão? Aquela tia que vem demagoga, aqui ao lado tem uma tia que vem demagoga, faz gestão? Ou quem faz gestão é só o governo? O que é gestão? Muitas vezes nos confrontamos com esse termo. Se nesse momento aparecer o Tilar e nos perguntar o que é gestão, vamos aplicar uma sabulologia tão grande que até vamos nos fazer envergonhar. Gestão, tanto é, organizar. Essa é a grande tendência. Pensamos que sabemos, mas nunca refletimos se sabemos de facto. Então, a título do conceito preliminar, vamos trazer o que é gestão. Faz favor. Vamos agora imaginar o seguinte. Imaginemos que estamos no Bella Shopping, dia 14 de fevereiro. Temos 1000 kwanzas no bolso. Queremos sair do Bella Shopping para a cidade. Vivemos na ilha de Luanda. Temos que apanhar táxi, porque estamos sem carro. Mas ao mesmo tempo temos fome. Eu tenho fome, quero comer. Tenho 1000 kwanzas. Mas em simultâneo, eu tenho que comprar saldo para ligar ali para a minha mingota, né? Dia 14. Então, em função disso, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo gastar os 1000 kwanzas? Apanhando o táxi? Telefonando para a mingota? Comprando o saldo? Comprando lá uma magoga ou lá do bumbô com jinguba? O que é que eu faria? A partir daqui nós vamos conseguir fazer a colagem do conceito de gestão. Portanto, gestão não é mais do que um processo. Primeiro, é um processo. Não é uma decisão de uma vez. É um processo. O que é que dá a ideia de processo? O encadeamento de várias fases. Não é? Faz favor? É um processo de tomada de decisão. Eu tenho 1000 kwanzas e eu tenho que decidir. Saldo, táxi ou comida. É um processo de tomada de decisão. Faz favor? Sob a utilização de recursos escassos que podiam ter aplicações ou utilizações diversas. Já falamos aqui de três utilizações possíveis. Para atingir, faz favor, determinados resultados ou objetivos. Senhor, eu sei que estamos familiarizados com esses termos todos. Por quê? Porque trabalhamos na sociedade civil. E quem trabalha na sociedade civil normalmente tem domínio desses termos todos. Esse é o conceito de gestão. Vão para uma abordagem livrística, um livro, vão encontrar um conceito mais amplo. Mas no final do dia, senhores, gestão, o conceito em termos de estrutura, de base, nós temos aqui. Um processo de tomada de decisões sob a utilização de recursos escassos. Se percebermos bem, quer a economia, quer a gestão e um conjunto de outras ciências, todas elas surgem por quê? Porque os recursos são escassos. Então, a gestão, quando se desagrega da economia, é exatamente porque era necessário especializar as pessoas para tomarem as melhores decisões possíveis. Vamos embora? Qual é o conteúdo da gestão? A maior parte das pessoas acaba por definir gestão com base no seu conteúdo. Mas não necessariamente assim. Agora podemos passar. Ele tem essencialmente quatro processos, subprocessos. Que é o planeamento, que ocorre primeiro, decorre primeiro de um diagnóstico, ou seja, eu vou olhar para toda a realidade, vou recolher um conjunto de informações, vou organizar e vou dar tratamento para perceber qual a melhor decisão possível. Em função disso, vou definir um conjunto de objetivos. Vou organizar os meios, aquele meio mil kwanzas, depois vou começar a executar. A partir do momento em que eu tenho essas quatro etapas, eu posso fazer uma grande divisão, uma dupla divisão aqui. Recurso, faz favor. Planeamento e organização vão corresponder a um momento estático. Eu estou a refletir, não estou a agir. Direção e controle correspondem a um momento dinâmico. Eu estou a agir. O que é que aconteceu, senhores, quando fizeram a ponte molhada? Os romanos, há mais de 2000 anos atrás, já sabiam o conceito de que a água passa por baixo da ponte. Nós decidimos contornar o conceito e a água passava por cima da ponte. Isso é problema de quê? Planeamento e organização de meios. Nos levou o quê? A partir da ponte. E tivemos que planear a construção de outra ponte, com recursos escassos. Alguém vai pagar, e normalmente quem paga somos nós. O IRT normalmente cobre grande parte dessas despesas. Certo? O que é que aconteceu quando partiram a ponte molhada? Fizeram ali uma alternativa. Os senhores sabiam que na alternativa fizeram com um posto no meio. Sim. Posto de eletricidade. Problema de planeamento. Aqui no nosso país nós temos sérios problemas de planeamento. Fazem uma estrada, depois lembram de partir. A Angocava parte, a estrada vai passar com um tubo. É problema de planeamento. Quem for para ir para aquela zona do Camama, vão ver que estão a arranjar a estrada. Inauguraram há dias a estrada, a ponte. Problema de planeamento. Nós temos sérios problemas de planeamento. Mas também temos sérios problemas de controle. Porque o controle é a única ferramenta que acaba por acontecer no planeamento, na organização e na direção. Sérios problemas de controle. Vão no princípio, depois vão no fim e falam: oh, eu pedi para construir um prédio, você construiu um estádio. Claro, você não estava aqui. Acontece muitas vezes. E vocês que trabalham com as organizações da sociedade civil já sabem que a única maneira, se a pessoa quiser matar uma organização da sociedade civil, ele dá um financiamento de $30,000. No princípio do projeto, da primeira tranche, dá só $30,000. Pronto, acabou a organização. Porque eles nunca vão conseguir justificar os $30,000, aquilo vai ser festa todos os dias. Tem dinheiro para pagar táxi, vamos buscar naqueles $30,000. É o problema, de planeamento e controle. Podemos avançar? Assim sendo, tendo definido gestão, podemos falar de gestão de recursos humanos. Quando ouço falar sobre gestão de recursos humanos, qual é o significado desta expressão para mim? O que significa recursos humanos? Podemos avançar? Recursos humanos é uma abrangência muito grande. Pode ser vista como o quê? Podemos? Como função ou departamento. Aqui vocês têm um departamento de recursos humanos, certo? Podemos avançar? Pode ser vista como um conjunto de práticas e rotinas. Marcação de faltas, recrutamento e seleção, planeamento de recursos humanos, definição de, portanto, atribuição de benefícios e recompensas, são práticas e rotinas de recursos humanos. Podemos? Pode ser vista como profissão. Eu sou licenciado em recursos humanos. E eu tenho um conjunto de colegas que não são licenciados em recursos humanos, mas trabalham em recursos humanos. Mas pode ser visto também como curso superior. Eu sou licenciado, mas agora já tenho mestrado, já tenho pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos. Então, quando nós estamos a falar de recursos humanos, às vezes ficamos com a ideia que estamos a falar de área. Na maior parte das vezes ficamos com a ideia que estamos a falar de área. Ou que estamos a falar de práticas e rotinas. Mas, senhores, nós quando estamos a falar de recursos humanos, estamos a falar ao mesmo tempo de tudo isso, mas de uma coisa mais fundamental. Estamos a falar das pessoas da organização. As pessoas. Ou seja, recursos humanos, no final do dia, é cada um de nós dentro da organização. E, na atualidade, quando as organizações olham para as pessoas, só encontram dois tipos de pessoas. Dois clientes. O cliente interno, que somos nós, que trabalhamos na organização, e o cliente externo. Se o cliente interno não estiver satisfeito, o cliente externo não vai ficar satisfeito. Se o cliente externo estiver satisfeito, o cliente interno fica satisfeito. Por quê? Porque a empresa tem melhor capacidade de lhe remunerar, de dar outras condições. Podemos? Podemos avançar? Há uma panóplia de conceitos aqui que também vamos passar, para ficarmos com o conceito-chave de recursos humanos. Podemos passar. Podemos passar. Fischer, em 2001, acaba por dizer o seguinte, num artigo científico: gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas é o conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, quer dizer que a atitude da organização em relação às pessoas tem a ver com gestão de recursos humanos. Ações, instrumentos, empregos por uma empresa ou uma organização para interferir no comportamento humano e direcioná-lo no ambiente de trabalho. Quer dizer que se nós tivermos numa organização trabalhadores a roubar, quer dizer que a empresa está a interferir mal no comportamento humano. Se nós tivermos pessoas a faltar, as faltas são integradas dentro daquele conjunto ou seja, de comportamentos contraproducentes de abandono. O trabalhador já abandonou seu contrato psicológico. Só que ele não quer ir embora porque ele tem que receber o salário. Então ele começa a fazer o quê? No restaurante ele cospe na comida, né? O garçom. A senhora lá de casa faz o mesmo na nossa comida. O trabalhador começa a faltar. Ou chega tarde, mata já todos os familiares, né? A coitada das sogras são as primeiras e os sogros. Que vão morrer. Não, tive óbito da minha sogra. Não, tive óbito do meu sogro. E às vezes mata a mesma sogra três vezes. Exatamente porque, ele está, do ponto de vista prático, com o comportamento afetado por organização, não interfere corretamente no comportamento. Podemos passar? Vamos falar agora um bocadito sobre a evolução do RH, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobretudo sobre a nossa realidade concreta. Tá bom? Vamos avançar. E vou me basear num livro de um primo meu, xará, não é? Que os senhores podem encontrar em vários sítios. Pode passar? Portanto, a área de recursos humanos teve, sobretudo, três evoluções, não é? Desde 1900 a 1950, de 1950 a 1990 e após 1990. O que é que vai fazer com que ela evolua? O modo como a organização passou a olhar para a pessoa. Primeiro, a pessoa era vista como mão de obra. Homo econômico. Só estava na empresa para receber dinheiro, então sempre o dinheiro vai embora. Não estou preocupado contigo. Depois dos estudos de Hawthorne, não é, nos Estados Unidos, surge a escola das relações humanas e não começam a perceber que as pessoas tinham importância. O modo como as pessoas se sentiam, não é? O modo como as pessoas se sentiam levava a que elas fossem mais produtivas. Então começam a surgir as áreas de recursos humanos. Surge a ciência da psicologia organizacional. Surge uma série de outras ciências que visavam que garantir que a interferência no comportamento do homem levasse a ser mais produtivo. Um bocadinho depois, vai surgir uma perspectiva, já a partir da década de 90, de que a pessoa não deve ser vista como um trabalhador, mas deve ser vista como o quê? Como um parceiro da organização. Ou seja, ninguém gere pessoas na organização. As organizações gerem-se com pessoas. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, gestor da organização naquele trabalho que ele realiza. Podemos passar? Podemos passar também isso? Podemos passar isso? Isso também é a abordagem que acabei de fazer já aqui. Eu quero, sobretudo, que nos situemos aqui. Os senhores devem ter ouvido falar muitas vezes sobre recursos humanos. Vão encontrar vários livros que falam sobre recursos humanos, mas em quase livro nenhum vão encontrar sobre recursos humanos em Angola. Não se fala de recursos humanos em Angola. Não sabe o que aconteceu em Angola. Parece que os documentos queimaram com a biblioteca de Alexandria, né? Então vamos tentar aqui mergulhar um bocadinho nos recursos humanos em Angola. Senhores, em 1975, pode avançar, nos finais do século XIX, Angola tinha 700, pode avançar, 700... 749 circunscrições. Angola já era gerida como autarquias. Naquela altura ainda, no tempo colonial. Certo? 700 e tal autarquias. Pode avançar? Mas qual é a importância disso para a gestão de recursos humanos? Avance. Se nós tínhamos cerca de 749 autarquias, quer dizer que nós tínhamos pessoal em todas essas autarquias. Não é? Essas pessoas eram geridas de algum modo. Certo? Podemos avançar? Este modelo de organização funcionava por quê? Porque a metrópole não interferia diretamente na gestão administrativa da província ultramarina. Era a província ultramarina, até tinha leis próprias para a gestão. Podemos avançar? O mais importante é que a administração estratificou a sociedade em três classes. Não é? As leis também se aplicavam de acordo com essas classes. Havia, primeiro, um conjunto de regras que regulavam os direitos e deveres dos cidadãos portugueses e dos cidadãos assimilados e um conjunto de regras que regulavam a situação dos indígenas. Senhores, a minha pergunta é, como é que se classificava alguém para ser indígena? Quem era o indígena? Qual era a definição de indígena? Era o indivíduo que não sabia dormir na cama nem comer com garfo e faca. Como é que não se sabe dormir na cama, meu Deus? Mas era essa a classificação. Podemos avançar? Senhores, os indígenas, em função disso, não tinham preparação académica. Acabavam por ser relegados para uma sociedade quase, vamos dizer, sem direitos. Não é? Podemos avançar? A partir de 11 de novembro de 1975, surgem uma série de situações que importa reter. A primeira é que, por causa daquela fase de transição, começaram a ver aqui as confusões em Luanda. Não é? E aqui próximo, no Rangel, onde estava situado o MPLA, estava FNLA e tal, a UNITA também aqui próximo, começaram a sair a confusão de o que começou a acontecer com os cidadãos portugueses. Começaram a ir embora. chamada ponte aérea que fizeram, não é? E eles ao irem embora, eles é que trabalhavam em todas as empresas, eles é que trabalhavam na administração, eles é que trabalhavam nos hospitais, eles é que trabalhavam nas escolas. O que é que começou a acontecer? Tudo começou a parar. Podemos avançar? A produção nacional começou a sofrer uma série de entraves voluntários e involuntários. Na prática, a água, a escola, a saúde, entre outros, ficou logo comprometida. Podemos avançar? O Estado começou logo com os confiscos e nacionalizações. Do vasto setor empresarial, mas não havia mais pessoal capacitado para assegurar o funcionamento das empresas. Os senhores sabem que nós tivemos um ministro que era enfermeiro, ministro da saúde, né? Que era enfermeiro. Só para vermos a situação em que nós estávamos. Havia pessoas que tinham a oitava classe a dada altura a dar aulas em pessoas da sexta classe. Ou seja, nós tivemos uma situação gravíssima. Gravíssima. Podemos avançar? O Estado adotou a ideologia socialista e de economia planificada, o que chocava com a legislação trabalhista. Se até então a legislação aplicada era aquela colonial e o Estado adotou uma ideologia socialista, não havia possibilidade de casar. Podemos avançar? A legislação trabalhista de então era a seguinte. Estatuto do funcionalismo ultramarino aplicava-se na administração pública. Estatuto do trabalho em Angola aplicava-se aos demais trabalhadores das empresas. E depois tinha o Código do Trabalho Rural que aplicava-se aos indígenas. Em 1975, senhores, o Estado angolano não revogou isso. Isso continuou a ser aplicado. Ou seja, mesmo já independente, ainda chamava as pessoas indígenas. Exatamente porque o Estado não revogou e não tinha como fazê-lo. Pode avançar? Surge então na base desse quadro o quê? Em 1981, já sob a presidência do ex-presidente Eduardo dos Santos, a primeira lei geral do trabalho que revoga toda aquela legislação trabalhista. Mas essa primeira lei faz o quê? Trata todos os setores de modo indistinto. Todo mundo passou a ter mais ou menos a categoria de funcionário público. Ou seja, cabia ao Estado fazer o pão, cabia ao Estado distribuir o pão, cabia ao Estado encontrar o tratado das lavras, cabia ao Estado. O Estado fazia tudo. E qualquer país que se preze a fazer isso, o Estado não tem vocação para isso. O que é que vai acontecer? As coisas vão colapsar. Podemos avançar? Podemos avançar? Podemos avançar aquilo que eu acabei de dizer? Até 1982, em Angola não existiam órgãos, departamentos, direções de recursos humanos. Não existia. Podemos avançar? Em 1982, 9 de janeiro, foi publicado o decreto número 1/82, que cria os órgãos de recursos humanos. E cria, como o Estado era o dono de tudo, cria ao nível nacional, provincial e empresa. Era o Estado que mandava tudo. Os senhores, para perceberem, o diretor de recursos humanos, quando quisesse tratar qualquer coisa sobre educação, tinha que ter como ministro da educação. Era o chefe dele, para a área de educação. E a área de quadros do MPLA. Se quisesse tratar qualquer coisa que tenha a ver com a saúde, tinha que ter com a Junta Nacional e com o ministro da saúde. Se quisesse, era uma confusão completa que levava a que o institucionalismo público não funcionasse. E esses problemas se veem até hoje. Podemos continuar? Em 1985, até 1987, o governo angolano fez uma grande reflexão. E o porquê? Porque o FMI estava pressionado, que o governo tinha que fazer reformas para poder, Angola poder aderir ao FMI. Então, podemos avançar, o Estado faz um conjunto de reformas publicando o chamado CEF, Programa de Saneamento Econômico Financeiro. O CEF evolui Angola para um patamar que a administração pública não tinha evoluído. Então, começa a haver colisão, havia problema. Então, antes mesmo de partirmos para uma segunda república, que era a partir do multipartidarismo, em 1991, em 1990, podemos avançar? O Estado angolano faz o quê? Publica a Lei 17/90, de 20 de outubro, que estabelece um conjunto de princípios a aplicar na administração pública. Os princípios fundamentais que nós podemos ver é que o Estado devia, a partir daí, passar a cumprir a lei. O Estado devia ser o primeiro cumpridor da lei, o princípio da legalidade administrativa. E aplica o princípio do concurso público. É também, a partir dessa lei, revoga-se o sistema de recrutamento e seleção anterior. Como é que antigamente era o sistema de recrutamento e seleção? Se eu quisesse procurar emprego, não podia ir na empresa. Eu tinha aqui no centro de emprego, levar uma CV. Se a empresa quisesse procurar trabalhadores, não podia convocar trabalhadores. Tinha aqui no centro de emprego, levar a necessidade. E era o centro de emprego quem passava uma guia de marcha e dizia, vai. Acontecia o quê? Que pessoa que tem um curso de engenharia eletroquímica ia trabalhar na padaria. Porque quem estava no centro de emprego não tinha especialidade para fazer o processo de seleção. Eu conheço o caso de um senhor que fez oceanografia na Rússia e foi colocado no Muxico. trabalhar. Como se o senhor procurava oceanos aonde? Mas Chico não tem oceano, né? Podemos avançar? Até 2000, não existia uma separação formal dos setores público e privado, sendo que todos eram aplicáveis à mesma Lei Geral do Trabalho. Em 2000, publica-se a segunda Lei Geral do Trabalho e divide e passa a haver uma separação formal do setor público e do setor privado. Com base nessa lei também, o próprio Estado se separa. Tem um setor público empresarial, um setor público administrativo. E aqui sai uma consequência. A Lei Geral do Trabalho não se aplica na administração pública. Se aplica ao setor público empresarial. Ou seja, na Sonangol aplica-se a Lei Geral do Trabalho, mas num hospital aplica-se a Lei do Funcionalismo Público. Eu, um tempo, fui para uma reunião na Sonangol em função do meu emprego, e a senhora da Sonangol dos Recursos Humanos disse: nós também somos funcionários públicos. Ela nem sabe que nem funcionaria público. Porque essa confusão vem desde 1981. Podemos avançar? E depois, com base na promulgação da nossa Constituição, foram publicadas. Depois de avançar, um conjunto de leis, e essas leis atualmente é que regulam a gestão de recursos humanos em Angola. São essas, sobretudo essas quatro leis. Tem mais uma que é o decreto 16, mas não importa. Na atualidade, qual é o papel da área de recursos humanos? Nós pensamos que a área de recursos humanos gerencia todos os recursos humanos da empresa. Não. Vamos imaginar a seguinte situação. O diretor-geral da organização é parte dos recursos humanos da organização. É um recurso humano da organização. Agora a pergunta é: o diretor de recursos humanos é o chefe dos recursos humanos? Então é o chefe do diretor-geral. Havia esse contrassenso. Então, na atualidade, quem é que gera os recursos humanos de uma agência bancária? É o gerente. É o gerente lá na agência bancária, que é o chefe de recursos humanos. Ou seja, então os recursos humanos só vão fazer o quê? Vão definir um conjunto de políticas e vão definir um conjunto de pacotes de soluções e vão entregar as áreas para as áreas se autogerenciarem. Vamos avançar? Ou seja, o recurso humano agora faz o quê? Dimensiona as necessidades. Vai ver quais são as necessidades que existem. No Kazenga tem a mesma capacidade de marcar faltas por via do biométrico que na Mutamba. Se não, então o Kazenga tem que ter uma forma de marcar faltas diferente que a Mutamba. É um badge, até uma agência do Banco Sul não pode ter o mesmo critério de avaliação que a agência que está em Luanda. Ou seja, quem dimensiona isso são os recursos humanos. E em função desse dimensionamento vai criar políticas, normas, procedimentos, mecanismos de controle, programas e outros instrumentos para entregar aos gerentes, que também vai prepará-los no sentido de fazerem o que é de serem eles a gerir. Senhores, a importância disso é tão grande que no Japão, para que alguém chegue a CEO, PCA da empresa, de uma empresa estratégica, ele primeiro tem que ser chefe da área de recursos humanos. Senão não vai. Por uma razão muito simples. Qual é o principal recurso do Japão? As pessoas. Se ele não conhece os recursos, então ele não pode gerir a empresa. Certo? Avançamos? Podemos avançar? A área de recursos humanos é uma área de assessoria. Não manda diretamente nas pessoas, só manda intradepartamental. Manda nos que estão dentro do Departamento de Recursos Humanos. Nas outras áreas, eles operam, ajudam. Certo? Podemos avançar? Podemos avançar? Podemos avançar? Os clientes de recursos humanos, nessa altura, são o quê? Cliente institucional, cliente setorial, cliente individual. Em função disso, ele vai ver as avaliações dessas duas. Podemos avançar um conjunto de outras informações, mas como eu vou deixar a apresentação, vão poder perceber melhor qual é o papel dos recursos humanos em função de cada tipo de cliente. Podemos avançar? Pode avançar? Pode avançar também. Nesse momento, as áreas de recursos humanos têm sempre quatro processos. Não? Tem seis processos. Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, ter formação, manter pessoas e monitorar pessoas. Aqui na parte de desenvolver pessoas que têm a ver com formação, o senhor já deve estar a ver a surgir as academias corporativas. Baixa tem academia, Milênio Atlântico tem academia, Sonangol tem academia. Por quê? Porque a área de formação, por ser tão estratégica, já está a sair da área de recursos humanos. Está a se tornar autônoma. Porque a área de recursos humanos já não está a conseguir aguentar a velocidade daquilo que são as necessidades de formação permanente que o mercado exige. Vamos avançar? A professora Maria da Saleta Lucena propõe dar uma às outras áreas, mas não é muito importante. Podemos avançar? Podemos avançar? Ela diz que antes do recrutamento e seleção tem que se fazer o planeamento de recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos. Não basta eu criar a empresa e dizer: vou recrutar 10 primos meus. Não, eu tenho que dizer: o que é que esse meu primo vai contribuir para a minha empresa? Não, nós precisamos de engenheiros, tá bom, mas ele é engenheiro elétrico, você precisa de um engenheiro de informática. Então você tem que ver do ponto de vista qualitativo o que é que você precisa. Pode avançar? Ok, agora está na hora de olharmos para os recursos humanos como pessoas. Vamos avançar. E vamos aqui ter como fundamento o nosso estudo de caso. Podemos avançar. Qual é a razão de investir na formação de recursos humanos no atual contexto de crise? Antes de falar, eu vou só vos dar assim uma relação rápida sobre uma coisa que aconteceu no mundo. Podemos avançar. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão foram derrotados. Não é isso que aconteceu? Mas que é que. Vamos agora ver do ponto de vista de imagem o que isso quer dizer. Estamos a falar daqui do Japão. Podemos avançar? Japão. Os japoneses passaram a viver, recurso, não, recurso, passaram a viver assim, carros queimados. 1945. Vamos avançar. Senhores, o Japão é 70% do território do Japão, 70% de montanhas. Não tem grandes recursos. Não tem. E em 1945 estavam assim, quebrados, endividados, partidos. Certo? E quando você está partido espiritual e fisicamente, é pior de recobrar. Vamos avançar. A Alemanha ficou assim bonita. Não é? Tudo quebrado. E justamente depois teve aquele problema da divisão da própria Alemanha e tudo mais. Um lado desenvolveu, outro lado não desenvolveu. Vamos avançar. Vamos falar de um outro país. O movimento sionista dos judeus foi criado. O primeiro congresso foi em 1897, realizado na Suíça. E isso vai iniciar o debate sobre a criação de um Estado próprio para os judeus. Mas isso não avança. Há a Primeira Guerra Mundial, há a Segunda Guerra Mundial. No curso da Segunda Guerra Mundial, de entre 1939 a 1945, morreram cerca de 6 milhões de judeus. E muitos, desde essa altura, antes da Primeira Guerra Mundial, começaram a fugir para aquela zona que é chamada Palestina, e foram se instalando. Em 1946, o fim da guerra, os sionistas não sabiam para onde ir. Estavam perdidos, depois de terem sido quebrados como foram quebrados na Segunda Guerra Mundial. A 29 de novembro de 1947, a ONU decide dividir aquele território que era chamado Palestina e estava sobre a regência dos britânicos. Os britânicos é que geriam aquele território. E eles decidiram dividir. Uma parte fica para os judeus e uma parte para os árabes. A 14 de maio de 1948 é mais ou menos quando está a acabar o período de ocupação britânica, legitimado pelas Nações Unidas, por parte dos britânicos. Os judeus, nessa data, decidem o quê? Vamos promulgar o nosso Estado de Israel. Senhores, vocês sabem que Israel tem à sua volta o quê? Estados árabes, todos. E não ficaram muito satisfeitos com isso. Vamos avançar. Quando as Nações Unidas decidiu dividir, eles propuseram isso. Aqui seria a zona árabe, com essas cores, e essa zona aqui seria a zona dos judeus. Podemos avançar? Podemos avançar? Portanto, eles estão rodeados por países árabes. Podemos avançar? No dia seguinte à independência de Israel, estamos a falar de 15 de maio de 1948, o exército regular do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram Israel. Senhores, estão a imaginar no dia 12 de novembro, não é? Ou seja, temos uma história mais ou menos próxima de um país que proclamou a independência a ouvir bombas aqui desse lado, não é? Só que eles não estavam só a ouvir bombas, foram mesmo invadidos. E a guerra durou 15 meses. Morreu 1% da população judaica, cerca de 6 mil judeus. Eles eram cerca de 600 mil. Podemos avançar? Quando? Estamos a falar em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa zona aqui representava os judeus e essa zona da Palestina representava os árabes. A ONU propôs essa divisão, em 1947. De 1949 a 1969, Israel cresceu dessa forma. Até 2010, aquela zona verde eram os árabes. Senhores, em 15 meses os israelitas resolveram a guerra deles. Em 15 meses, invadidos por não sei quantos países, um país que tinha acabado de se fundar, conseguiram se defender, venceram a guerra e avançaram e ocuparam os outros países, os outros territórios. Mas isso é porque já tinham muita preparação, tinham uma indústria bem construída, não é? Tinham um exército regular bem formado, não é isso? Não, senhores, tinham acabado de se tornar independentes, nem tinham 24 horas. Nem tinham 24 horas. Podemos avançar. Senhores, qual é a razão da referência desses três países como caso de estudo na nossa reflexão? Podemos avançar. Japão. Alemanha. Passou aí um minuto. O Japão e a Alemanha estão dentro das cinco maiores economias do mundo. Hoje estão dentro das cinco maiores economias do mundo. Podemos avançar. Os israelitas são a sexta economia da zona do Médio Oriente, contando com o Egito. Vamos avançar. Os israelitas hoje produzem a melhor laranja do mundo. Numa zona que era deserta, senhores, os israelitas tinham dificuldade de acesso ao rio. A maior parte da zona de Israel é desértico. E eles transformaram aquela zona em zona arável. Hoje eles exportam a maior parte das frutas cítricas. Das melhores batatas do mundo sai de Israel. A maior tecnologia do mundo sai de Israel. Em termos de exército, senhores, não brinquem com os israelitas. Estão em situação de conflito permanente. Podemos continuar. Hoje as três países são assim em termos de desenvolvimento humano. Podemos avançar? A Alemanha cabe mais ou menos três vezes em Angola, não é? Tem 82 milhões de habitantes, uma esperança de vida de 81 anos, cerca de 17 anos de escolaridade em termos médios e tem um índice per capita de 45 mil dólares. Podemos avançar. Japão, cabe mais ou menos três vezes em Angola, 127 milhões de habitantes, 83, quase 84 anos de esperança de vida, cerca de 15 anos de expectativa de escolaridade, 37.268 dólares em termos de índice per capita. Vamos avançar. Israel, quantas vezes cabe Israel em Angola, senhores? 60 vezes. 60 vezes. O território de Angola é 60 vezes o território de Israel. Tem cerca de 8 milhões de habitantes. Esperança de 81 anos de vida. Quase 100% da população sabe ler e escrever, senhores. Tem um índice per capita de 35 mil dólares. Podemos avançar? Qual foi o fator crítico e determinante conducente ao sucesso desses países? Vamos? Há aqui três que podíamos situar. Primeiro, o Plano Marshall, foi desenvolvido pelos Estados Unidos para esses dois países, Alemanha e Japão. Podemos avançar? Depois fala-se do milagre japonês e econômico. Podemos avançar? Investimento colossal que os Estados Unidos fizeram na Alemanha. E o investimento em tecnologias que fez Israel. Podemos avançar? Assim muito em síntese. E em Angola? Vamos avançar. Por que passados 15 anos de paz, os outros só foram 15 meses, 15 anos de paz, com muito petróleo, quilombas à mistura, podemos avançar? Não é? Podemos avançar. Milhares de milhões de dólares gastos em estradas. Qual é a nossa realidade? Qual é a nossa realidade? Nós gostamos de dizer, não, mas o nosso país viveu dificuldades muito grandes. Senhores, temos que sair da defensiva. Chega, temos que sair da defensiva. É vergonhoso. É vergonhoso. Agora o satélite perdeu. Estão a procurar com nada. É triste isso. É vergonhoso, senhores. Vamos avançar. Angola, no índice de desenvolvimento humano, é o país número 150. Está abaixo de São Tomé e Príncipe, Zâmbia, Gana, Kiribati, Guiné Equatorial, Timor-Leste, senhor. Estão todos acima de Angola em termos de desenvolvimento humano. Nós somos o país 150, ou seja, avançou. Num grupo de 188 países, Angola aparece no ranking com o número 150, com 52,7 anos de esperança de vida. Um altíssimo índice de mortalidade infantil. Nascer em Angola e sobreviver, senhor, esse é campeão mesmo. porque os nossos hospitais são interessantes, deviam ser casos de estudo a nível mundial. Como é que saem de lá pessoas sem outras doenças? Não é? Um elevado índice de pobreza extrema, senhores. O Plano Nacional de Combate à Pobreza estimava que mais de 28% da população vivia com menos de 0,3 dólares por dia. Expectativa, portanto, de 11 anos de escolaridade, que nós sabemos que é uma escolaridade mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos avançar? Olhar novamente para esses três países que fomos analisando. Vamos avançar. Qual é o mesmo índice? Avança só para te ouvir. São maiores que, Angola é maior que os três países, não é? Quer dizer que os três países juntos, cabiam Angola e ainda sobrava espaço. Eles vão viver muito mais do que todos nós, vão contar a nossa história. Porque nós, para eles, vamos ser antepassados mesmo. Eles, quando morrerem, nós morremos há muitos anos. Estão entendendo? 52 para 80, deu muito tempo. Não é? 17 anos de escolaridade, nós vamos ficar só com a nossa 11ª, e vamos fazer um mestrado, não tem hipótese. 45 mil, para até mesmo ter outra qualidade de vida. Podemos avançar. É vergonhoso. Nós somos quantos milhões? 24. Veja só, recurso, veja só. 127 milhões de pessoas e quase tudo montanha. Angola é fértil em todo lado. Eu fui uma vez para o Muxico e depois tivemos que sair do Luena para Saurimo, mas não podíamos ir porque estávamos a dar um carro de ação, não podíamos ir por Dala, então tivemos que ir por Mukonda. Senhores, aquilo era desceu, tem um riacho, subiu. Desceu, tem um riacho, subiu. Desceu, tem um... Angola é fértil demais, senhores. Há recursos que a pessoa não acredita. Tem pedras que ficam incandescentes, você não sabe se aquilo é o que é. Nós estávamos andando no carro, estávamos a ver lá à frente uma árvore toda vermelha. Mas isso é onde, então? Vamos só tirar todos os japoneses, vamos para aqui em Angola, vamos tirar todos os angolanos, vamos para o Japão. O Japão, epa, não sei se vai parar onde. E vão construir, se calhar, uma escada para a Lua. Mas nós vamos partir o Japão todo. O problema, senhores, não está só na educação que vem de fora. Nós próprios, quando não tem polícia controlando o quilamba, o sinal está vermelho, nós passamos com carro de velocidade. Aquele que precisa que lhe controlem é escravo. Cada vez que nós passamos no sinal, porque não tem polícia, passamos. Nós somos escravos. O escravo que precisava que ele controlasse. Nós temos que ser senhores da nossa própria autoridade. Podemos avançar? O que aconteceu nesses países, afinal, que não aconteceu em Angola? Podemos avançar? A minha proposta de conclusão, proposta, é que nesses países investiram no quem? Pessoas de recursos, capital intelectual, e não no quê? Betão. Eles também investiram no betão. Mas primeiro investiram o quê? Nós mal uma estrada conseguimos conservar, senhores. Uma estrada. Podemos avançar? Mas aqui em Angola também investiu-se muito nos recursos humanos. Vamos analisar. Com a proclamação da independência, Angola era um sistema totalmente segmentado e discriminatório. Avance? Em 1977, aprova-se um sistema de educação e ensino que acaba por proporcionar o que é a gratuidade do ensino. Vamos avançar para ver os princípios. Base. Igualdade de oportunidade de acesso à escola, continuidade dos estudos, gratuidade no ensino mais amplo. Inicialmente, nenhum estudante pagava até a sexta classe nem o material. Hoje o material vai parar todo na praça e nem não se consegue ver quem vendeu. Mas é isso, é um país normal isso. Ninguém é responsabilizado. Após laicidade no ensino para afastar efetivamente a questão da igreja. Podemos avançar? O sistema passou até a seguinte configuração. Três níveis, o primeiro dos quais com o de quatro classes obrigatório, né? E cada um dos dois com duas classes devia ser tornado à medida que havia de avançar. Era o sistema obrigatório até a quarta classe, agora até a sexta. Não é? Depois tinha o sistema pré-universitário, que era um nível de transição, chamados puníveis. Não é? O punível, quando começa, começa simplesmente com um período de 4 semestres. E depois aumenta-se para 6 semestres a partir de 1986. E depois tinha o ensino médio que tinha 8 semestres, ou 4 anos, não é? E devia ter o ensino técnico e o ensino de base, aquele normal que nós fazíamos. E depois tinha o ensino superior, que era caracterizado por 5, 6 anos. Atualmente só ficou 6 anos na faculdade de medicina, não é? Os outros estão a reduzir. Desculpa. Ian. Podemos avançar? No período da guerra, o governo se viu limitado em termos de disponibilidade de recursos, não é? Mas, senhores, É possível falar-se de um antes e um depois no ensino superior. Vamos falar do antes. Podemos mandar? No período de 1977 a 2000, os senhores sabem que a Universidade de Angola foi criada em 1958. A Universidade Pública, chamada EGUA, Escola de Ensino Geral Universitário de Luanda, EGUA, de Angola, foi criada em 1962, outubro de 62. Mas a maior parte dos estudantes eram todos da classe, não é? Que mandava, do colonial. Entre 1977 a 2002, Angola tinha, primeiro, um contingente universitário de 1.109 estudantes do ensino superior. Até 2002, quando a guerra terminou, Angola tinha um contingente de 12.566 estudantes. Só tinha uma universidade pública. Senhor, estamos a falar de só 12 mil estudantes do ensino superior. Se estivéssemos a falar agora, nem chegava a 0,6% da população angolana. Podemos avançar? Entre 2000 e 2011, houve um crescimento exponencial virulento, senhores. Estamos a falar de quê? De 12 mil estudantes. Em cerca de 9 anos, Angola cresceu para 140 mil estudantes. Massificação no ensino superior. Massificação. Certo? Quais as implicações imediatas desse crescimento em relação à qualidade de ensino e aprendizagem? Vamos avançar? Qual é o perfil dos formados no sistema de ensino angolano? Nós não queríamos ter qualidade, queríamos aumentar para ter quantidade. E mesmo fazendo esse aumento, não chegava a 1% da universidade, dos angolanos a estudar na universidade. Até agora, só agora é que vamos chegar no 1% de angolanos com acesso à universidade. Até agora não temos. Temos cerca de 230 mil estudantes de ensino superior. Se nós somos 25 milhões, quer dizer que não temos 1% da população angolana no ensino superior. Quer dizer que o ensino superior é um ensino superior elitista. Todos que estão lá são elite. E quem está lá cabula? Quem está lá mal sabe escrever? Então a elite angolana é o quê? Há coisas que nós temos que começar a refletir. Será que estes recursos humanos em formação e já formados têm as competências e habilidades necessárias para sustentar uma política de endogenização, que nós chamamos de angolanização dos quadros e sustentar o desenvolvimento, como foi feito em Israel, como foi feito na Alemanha e como foi feito no Japão? Vamos avançar? É desta realidade que surge o binômio HH, como eu chamo. Ou seja, pessoas com habilitações, diploma, mas sem habilidades. Pessoas com habilidades, saber fazer, mas sem habilitações. Esse senhor foi meu colega. Dos que estavam na minha sala de aulas, eu que tinha mais habilidades. Experiência nacional e internacional. Eu conheço todo o país, eu acho que ele também está na mesma situação, nós estamos os dois no ICRA. Mas não tínhamos habilitação. E viemos aqueles miudinhos a saírem com habilitação, mas sem habilidade. O que é que a nossa sociedade pede? O que é que vocês pedem quando vão recrutar alguém? O diploma. O diploma não diz nada. Porque aqui nós não sabemos se esse diploma veio como. Agora, as pessoas que têm habilidade, vocês repararem, muitos mais velhos estão a fazer o que agora? Estão aí para a escola. Mas só querem estudar, não importa tirar 10. Porque eles já sabem fazer, eles só querem o documento, porque aqui só estão a pedir o documento. Qualquer país que pague com base no diploma e não com base no saber fazer, é um país que está fadado ao engano. Porque nós vamos recrutar muita gente e depois vai chegar lá. Portanto, nós estamos aqui, vamos trabalhar. Portanto, já trabalhamos um bocadinho. Tomaram o quê? Não sabem mesmo fazer, esse é o problema. Há coisas básicas que nós temos que olhar com olhos de ver. Temos que ter o cuidado de saber que se aquela pessoa se torna o motorista do autocarro que está a me levar, eu estou a correr risco de vida. E a propósito disso, vamos avançar? Um pequeno texto para reflexão. Um grupo de docentes foram convidados a tomar parte de uma viagem de férias para as Ilhas Canárias, com todas as despesas pagas e com um plafond para compras de 20 mil dólares. Mais de 200 docentes da escola ISBA 12, Instituto Superior das Bananas, não é? Dois, acederam ao convite e deslocaram-se com as suas bagagens ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Postos no aeroporto, embarcaram no Boeing 7 ISBA 7700. Pode avançar. O comandante do voo saudou-os a todos e anunciou que o avião que haviam acabado de embarcar tinha sido feito em Angola pelos seus alunos, Por isso, tinha esse nome. Todos os docentes a bordo fugiram imediatamente do avião. Tendo, no entanto, ficado um. O comandante intrigado questionou-lhe, por que ele havia ficado? Ao que este respondeu, se foram os meus alunos que fizeram este avião, nem adianta fugir, por isso não vai sequer sair daqui, não vai arrancar. Não vou morrer. Não vou fugir, fugir para quê? Não vai arrancar. Se foram os meus alunos que fizeram, eles não sabem nada. Senhores, no final do dia, esse texto é mesmo para reflexão. Será que eu, quando atribuo nota a um estudante, ele corresponde àquela nota? Quer dizer, os senhores que fugiram tinham razão também, né? Sabiam? Isso não explode, isso não aqui agora. É preciso ter muito cuidado, senhor. Vamos avançar, por favor? Celso, atenção ao tempo. Sim. Faça tudo isso, olhamos para a questão dos recursos humanos, considerados três dimensões. Vamos avançar. Primeira dimensão, famílias. Qual é a motivação que as famílias têm para pôr filhos nas escolas? É para ter um diploma ou para aprender? Qual é a vocação das pessoas que vão para os diferentes cursos? Nós respeitamos a questão da vocação. Qual é o acompanhamento que se faz hoje? Os pais vão depositar os filhos nas escolas. Agora essa história do ATL, não é? Aquilo é o autêntico depósito de crianças. A empregada entende melhor do filho do que o próprio pai. As escolas, em termos de qualidade de ensino, rigor e adaptabilidade ao mercado que se requer. Outro sim. A escola deve parar de focar na formação, deve se focar na formação da pessoa humana e não do técnico. O que está acontecendo nas nossas escolas? Estamos a formar técnicos, mas estamos a formar pessoas humanas, pessoas com qualidades, com princípios. Por isso é que na universidade cabulam. Se você sabe que aquilo é para te autonomizar, como é que você cabula? Senhores, o mercado deve fazer ocorrer o circuito econômico, né? O circuito real, em termos de produtos e serviços. E depois devem ter a seriedade de não se focarem somente no diploma. Podemos avançar? Com base no que fomos vendo até há pouco, compreende-se que o melhor investimento que qualquer país deve fazer para prosperar deverá ser estrategicamente direcionado para o desenvolvimento dos recursos humanos. Os exemplos do Japão, pus mais aqui um país, Coreia do Sul, Alemanha, Israel e etc., demonstram que a melhoria dos indicadores de qualidade de vida dependem grandemente da produção nacional em termos de soluções em bens e serviços. Isso implica o que é a produção nacional? Que as pessoas têm que aprender a fazer. Não basta terem documento. Têm que aprender a fazer. Têm que ser experimentadas na prática. Em síntese, temos que decidir qual é o perfil dos docentes. Qual é o perfil dos ingressos nas escolas. Nas escolas, o que é que está a acontecer? Querem preencher o número de 50 candidatos. Somente 20 candidatos tiveram positiva, depois começam a baixar, então também tiveram 9, então também tiveram 8. Na faculdade de engenharia entraram candidatos com 4 valores. Não tem perfil. É preferível não entrar, porque só aqui em Angola é que a universidade é para todos, senhores. Em parte nenhuma do mundo a universidade é para todos. Temos que ver quais as competências e habilidades estratégicas para Angola. O que é que nós precisamos, afinal? Temos que ver que fatores motivacionais para a pesquisa e extensão existem. Mais ainda, quanto aos estudantes, a abordagem integrada sobre a complementaridade dos diferentes subsistemas de ensino. É preciso vermos que Angola é o único país do mundo que pensa a educação segmentada, né? Uns pensam só em ensino primário, ensino secundário, os outros pensam em ensino superior. Não faz sentido, é educação. Não faz sentido separar, porque senão não vamos ter complementaridade entre os diferentes subsistemas. E depois os professores do ensino superior começam a dizer, ok, esses alunos são burros porque o ensino médio que lhes mandou. Mas o aluno depois chega no terceiro ano e continua a dizer o ensino médio que lhe mandou. Passou primeiro, passou segundo, está no terceiro, mais o ensino médio. Depois, estudo vocacional para direcionar os candidatos para os cursos certos. Há pessoas que só deviam ficar com o ensino médio dele. Está bom. Depois, modelo de acolhimento e integração dos estudantes. O que é que tem que acontecer? Ele está vindo um sistema onde ele era dependente, era receptor. Está aí para um sistema onde ele vai ser produtor de conhecimento. Tem que haver um sistema de acolhimento e integração do estudante, para ele perceber e se integrar na cultura universitária. Aqui nós ficamos perdidos, por isso é que os primeiros anos e o segundo ano tem muita negativa. Na faculdade de Direito não conta, né? Na faculdade de Medicina. As outras têm muita negativa, porque a faculdade de Direito e Medicina é normal. Quanto às escolas, agregarem professores com melhor formação, comprometimento com a formação dos estudantes. Há professores que não estão comprometidos. Preferem atribuir um 10 para não irem mais para recurso, porque no recurso não ganha nada. garantir a melhor gestão do tempo dos docentes, incentivar a pesquisa e extensão, garantir a melhores fatores de motivação para garantir que os professores não adiram ao esquema subrepetitivo de pedir dinheiro, pedir outras coisas. É preciso que as famílias garantam maior acompanhamento, melhor acompanhamento dos filhos. A escola não é depósito de pessoas, estudar não é moda, senhores. Se chegou até o ensino médio, não está conseguindo mais, não vai mais, já fica aí. Não é? É preciso que as famílias compreendam o que é que pagar propina e não acompanhar o filho é incoerente, é contrassenso. Eu estou a deitar fora dinheiro. Quantos jovens, aqui naquela escola que está ali na rua do Gregório Smedo? Ali tem um instituto. Sim, do seu. Não, que está ali no Gregório Smedo. Ali na. Metropolitana. Acho que é metropolitana, não é? Na metropolitana dizem que tem a sala zero. A sala zero, ele é embaixo de uma casa onde vendem cerveja. Os alunos descem, vão lá, bebem, voltam. Aquilo eu só já começar a colocar dúvidas complicadas. Professor, por que o pato não é a galinha? E professor, por que se nós tomamos banho para ficar limpo, e por que nós depois nos limpar com a toalha, lavar uma toalha, se nós estamos limpos? Coisas assim. É esse os quadros que nós estamos a falar. Por quê? Porque os pais não acompanham. Senhores, é preciso aumentar a participação na vida escolar, facilitando uma melhor compreensão sobre a vocação dos filhos. Eu tenho que saber se o meu filho, se calhar, quer fazer artes. O que é que eu quero lhe pôr no curso de engenharia? Os pais têm que ter essa capacidade de flexibilidade. Agora, quanto aos senhores, podemos avançar. Vocês devem ter uma maior abordagem e apoio holístico no empoderamento das comunidades para a advocacia e defesa dos seus direitos fundamentais. Por quê? Porque a educação e saúde são direitos fundamentais da nossa comunidade, previstos na nossa Constituição. Depois, de uma abordagem de proximidade com as academias, devem garantir estágios para aproximar os ora formandos com as comunidades, ou seja, com as necessidades reais e sentidas das nossas populações, para evitar o hiato que existe entre a Angola real e a Angola da televisão. E eles com isso vão potenciar o quê? A cultura do senso crítico. Senso crítico reflexivo. Se ele não faz um estágio, não vai ver como é que estão a viver no Sambizanga, ele vai continuar a pensar que todo mundo está a viver na baixa. É preciso que nós levemos as pessoas a perceber o que é que a Angola precisa nesse momento. E ele, se calhar, vai se comprometer porque é outro fator de motivação. Apoio sério no empoderamento da mulher angolana. E vou dizer porque que eu falo sobre o empoderamento da mulher angolana mais daqui a bocado. Promoção e divulgação de experiências de outras paragens sobre a advocacia e defesa de direitos. Os senhores lidam com várias outras experiências de outros países. Tragam cá. Potenciem. Os outros já andaram, já ninguém vai inventar lâmpada. Ah, põe fazer um novo invento, vai ter um filamento, vai acender, vai se chamar lâmpada. Já fizeram isso. Então não vale a pena continuar a desenvolver a lâmpada. Tragam já a lâmpada feita. Que é o que as outras sociedades já têm, não é? Depois, temos que garantir melhor preparação, profissionalização e motivação possível para os quadros, por exemplo, da DW, para evitarem contínuos recrutamentos e seleção e formação e fugas contínuas de pessoal. O que é que acontece? As organizações a dada altura chegam a um nível, eu fui diretor de uma organização muito forte, a LPV, mas depois de você chegar num determinado nível, o quadro também chegou lá, ele já começa a ver que já veste outro tipo de camisola. Se o sistema de benefícios e recompensas não acompanha, o que é que acontece? Ele sai, vai ter um sangramento. E a tua equipa cai. Então, essa parte do estudo de retenção de pessoal, retenção de talento, as organizações devem desenvolver com muita seriedade. E vejam, senhores, os quadros das ONGs, os quadros da sociedade civil, nesse país, são os quadros melhor preparados. Porque têm domínio da realidade. Quando vão lá, se estragam também. Chegam lá também, começam já a defender o indefensável. Podemos avançar? Concluindo. Podemos avançar? Quanto à esperança que eu coloco na formação do senhor, nessa reflexão e o debate que vamos ter. Vamos aqui buscar um bocadinho de Bob Marley, né? Faz favor. Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa. E descobrimos que grandes membros eram os sonhos e as suas pequenas demais para torná-los reais. Senhores, para os desafios do nosso tempo, nós temos que ver se grandes são os sonhos ou se nós é que somos pequenos, para tornar esses sonhos reais. Sonhos de uma melhor qualidade de vida para o nosso país. Nós é que somos os jovens, nós é que temos de fazer. Quanto que gostaria que lembrassem após essa reflexão? Quando chegamos todos a casa, nós temos a mania de nos remoer com o passado. Bob Marley também nos dizia o quê? Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo. Mas podemos sempre começar hoje e fazer um novo sentido. Certo? Só mesmo já para terminar, senhores, não podia deixar de apresentar irmão e dois filhos, né? Então, se puderem, tem dois filhos. Mas, terminando essa conversa, só para passar a bola novamente aos senhores, eu acredito que o desafio de investir em recursos humanos é um desafio da sociedade, é um desafio de cada um de nós. Eu tenho que investir em mim enquanto pessoa, na minha própria formação, para poder potenciar o meu país, para poder potenciar a minha família. E, se os senhores repararam, só nos períodos de crise, só vamos sair do período de crise se tivermos capacidade de potenciar as pessoas com outra nova maneira de pensar, outra nova maneira de fazer. Foi o que essas sociedades fizeram. Transformar deserto em terra arável, senhores. Isso é muita aprendizagem. Nós temos capacidade de fazer isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Celso. Bom, consumiu mais tempo do que o normal. E foi muito exaustivo, com alguma sátira aí ao meio e pronto. Então eu não vou falar mais, vou deixar as colegas que quiserem fazer algum comentário, uma pergunta específica. Temos mais ou menos 30 minutos para conversarmos. Por favor. Eu achei muito interessante a comunicação. Eu soube que a nossa independência teve uns missionários que vieram nos ajudar a perceber isso. E uns missionários que vieram dizer aos angolanos: tem que lutar, vocês são seres humanos. Isso faz-me lembrar esse momento. Nós precisamos desses choques de lucidez. Mas isso é um trabalho que tem que ser permanente, não pode ser pontual. Né? Temos estímulos que nos contrariam todos os dias em relação a isso. E também achei muito interessante a forma como trabalhou os números, né? Com muita propriedade. Trabalhou alguns números com muita propriedade, alguns números que eu trabalho, e achei muito interessante. Mas ainda ontem também eu estava a rever, e por acaso publiquei, tem um espaço no Facebook que chama Open Budget Angola. Estava a rever o que pode inspirar Angola, e eu fui dar a um prêmio que o Lili Piazza ganhou, sobre boas práticas. E fiquei a pensar nisso que ele disse em relação a Bob Marley, mas só que eu contrariei. Eu acho que em 2011, nós produzimos, sobretudo algumas organizações da sociedade civil, que tinham até muitos recursos, na altura também, por acaso, tinha algum, nós produzimos um pensamento muito mais acelerado do que nós estávamos preparados para executar. Quer dizer que nós podemos voltar. Nós adiantamos o tempo. Muitos projetos que foram feitos no passado, hoje podiam ser implementados, porque nós aumentamos a nossa massa crítica, aumentamos o número de atores que podem se envolver com essa abordagem. Quer dizer, eu penso que se nós voltarmos em alguns projetos, mesmo do governo, eles hoje teriam, teriam outro resultado, porque a massa crítica aumentou. Portanto, esse é o primeiro elemento da minha análise. Agora, o segundo é como é que nós passamos imediatamente à ação, porque efetivamente nós, outra fragilidade que tivemos também desde os tempos passados, em termos de sociedade civil, é uma dificuldade muito grande de fazer esse trânsito entre a reflexão e a ação. Nós dedicamos muito tempo em refletir e a nossa ação é muito desproporcional à reflexão, contrariamente ao que acontece na América Latina. A América Latina tenta aproximar um bocadinho o espaço de reflexão com o espaço da ação. Então, como é que nós fazemos isso imediatamente, na vossa opinião? Até porque agora temos chuvas, o histórico das chuvas é todos os anos gera mortes, todos os anos gera destruição de casas, todos os anos gera doença, mas não há ação, tá vendo? Ficamos sempre com os dados e nos contentamos com isso, com criticar, com... ficamos muito nesse espaço. Na tua opinião, como é que nós podemos fazer essa transição imediata? Eu acho que só vou abrir uma ronda e depois pode... Então, se pode tirar a nota, Mas só para fazer uma correção pontual ao que o Nelson disse, não foi o Will Piazza quem ganhou o prêmio. Sim, foi eu. Ele foi buscar o prêmio. Foi o Lupe. Sr. Celso, foi uma apresentação excelente. Parabéns. Eu acho que estou convencido que a sua argumento que está verdade, é que o reforço da educação e recursos humanos é essencial para o crescimento do país, o desenvolvimento do país. Mas eu acho que não é a única característica dos países como Japão e Alemanha, não quer dizer Israel, que parece que é um caso um pouquinho diferente, porque Israel está alimentado para grandes recursos dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. E não está realmente uma... eu não sei. Vamos olhar para diferentes condições em Israel. Mas, pelo menos em Japão e Alemanha, sistemas de governação também são importantes para o desenvolvimento do país. Hein? São países onde têm instalado sistemas democráticos, eleições abertas, etc. E, de facto, governos mudaram ao longo dos anos. Hein? Quando olhamos para a região da África, um dos países com o melhor nível de educação é Zimbábue. Mas Zimbábue é um país, parece que, sem aquelas características democráticas de governação do Alemanha e Japão. E Zimbábue é um país também em crise. Há uma juventude bem formada que não tem emprego. Parece que a maior parte da juventude zimbabuiana formada está a procurar trabalho em África do Sul, hein, ou nos países da região. Eu acho que a educação é essencial, sem dúvida, mas não é a única característica de um país desenvolvido. Sim. Mais alguém? O Celso pode já... A senhora ela fez um comentário, se quiser combater, o Celso já fez uma questão no comentário, ela pode... Quanto à primeira questão do Celso, alguém começou a fazer isso? Rápido. Ok. Não é? Nós, de facto, fizemos muita coisa boa. Eu noto que no período de 2003 a 2004, só para a aprovação da lei sobre VIH/SIDA, nós éramos muito fortes. Muito fortes. Era admirável como é que se conseguia rápido a JPD, a Cor de Vida, a Ação Humana. A própria Nações Unidas trabalhava muito ligada, havia muito financiamento, não é? Mas eu sempre tive receio que, a título prolongado, a maior parte dos quadros que naquela altura estavam muito motivados, que era na altura que tinha também as melhores gerações, estavam vindos do ICRA e tudo mais, e uma série de jovens a regressar para o país, era na altura em que eu também dizia que, mais dia menos dia, esses jovens vão ser absorvidos, de alguma forma, por causa das necessidades, e o movimento cai. Eu estive a refletir ontem com um jovem que dizia assim: quando há um problema no nosso país, o político, e mais ou menos na linha do senhor vai dizer, o político não pensa, epa, como é que está? Mas quais são as causas do problema? Quem é que disse isso? Vejam já quem é esse jovem. Entre aqui, esse jovem está a falar à toa. Mas então, no Kazenga, eu fui diretor na Rádio Nacional de Angola, diretor de gabinete, e o administrador do Kazenga ficou chateado porque a Rádio Kazenga fez uma reportagem em que dizia que a entrada da escola não facilitava, estava com muita água, os jovens não conseguiam, as crianças não conseguiam entrar para a escola. O administrador ficou tão furioso que levou a polícia para prender o jornalista. A grande questão era, mas ele estava a prender o jornalista por quê? Não se entendia. O PCA da rádio teve que lhe pedir desculpa. E desculpas públicas na rádio. Não, houve um equívoco. Não tinha lago. Não é que a entrada tivesse coisa, é que aquela entrada já não está a ser utilizada. É muito na linha dos sistemas democráticos. Mas qual é a colagem que eu faço entre investimento em educação e sistemas democráticos? É que o nosso sistema democrático se defende com um mau investimento na educação. Ou seja, a maior parte da população angolana é jovem. Se o governo, de facto, decide apostar na educação das pessoas, não há governo de João de Lourenço, de Eduardo dos Santos, que não caia. Todos esses nossos políticos da primeira linha estão descontinuados. Todos. Não faz sentido o governo aprovar um orçamento e depois dizer, não, nós, quando fizemos aprovar esse orçamento, nós não sabíamos que existia mais uma escola com cento e tal salas em Luanda. Não sabíamos. O André Soma é diretor da educação provincial há muitos anos. Qual é o problema da ligação entre os sistemas democráticos? É que nesses países há responsabilização. Os governos, quando não executam, caem. Há mudança. Há responsabilização. Vamos chegar lá, mas vamos chegar lá como? Vou só dar aqui um exemplo simples. Senhor, a zungueira tem mais força que o jovem universitário. Em todos os países, as revoluções começam na universidade, em Angola começam com a zungueira. A zungueira fez com que existisse uma manifestação, as zungueiras fizeram isso. E o governador de Luanda, na altura, o Bento Bento, teve que reunir com a zungueira, com medo da manifestação das zungueiras. Os jovens universitários tentaram fazer manifestação, os jovens ensinaram, mas vocês, manifestação? Você quer manifestação? Para vocês casa. É para ver o respeito que se atribui à educação. Não se atribui a respeito nenhum à educação exatamente porque, por causa do grande déficit democrático que nós temos. O jovem, quando bem formado, vai deixar de ter a vontade, eu fiz um estudo nesse sentido, estou para publicar um livro nesse sentido, de querer trabalhar na administração pública, porque quer garantir emprego. O jovem tem medo de falar, inclusive, porque sabe que essa empresa também está ligada a alguém que está no executivo. Quando ele falar, vai cair, vai levar no emprego dele. Então, eu acho que a educação leva, e nesse estudo que eu apresentei, eu colocava a seguinte pergunta. Se sentir que houve uma batota no concurso público, onde é que vai, o que é que vai fazer a seguir? Não sei. 67% dos jovens não sabiam. Ou seja, a nossa educação limita o nosso acesso a direitos e oportunidades. O jovem não sabe que é dever da administração pública lhe prestar uma educação e saúde de qualidade. Quando chega no hospital, a enfermeira diz, senta aí, ele, obrigado. Exatamente porque eu interligo, eu acho que faz todo sentido essa questão da democracia. Mas eu noto que o déficit de democracia que nós temos também tem muito a ver com a pobreza educacional que nós temos. Tem uma relação muito imbricada. Mas claro, que quando melhorar do ponto de vista da educação nesses países, a democracia é um dos grandes pilares desses países. E a educação acaba por acompanhar isso. Eu acho que não estão dissociados, mas é uma observação muito, muito interessante. Sobretudo ligando à questão do Zimbábue, onde tinha um ditador, ao mesmo tempo a população tinha estudado, mas não tinha acesso a oportunidades. Não é? Por quê? Porque é triste isso. É uma ligação muito, muito, muito complicada. Relativamente à reflexão, ação. Senhores, eu não trago um pacote de medidas. Você quando está numa palestra, isso é uma reflexão. E reflexão em que sentido? Quando nós falamos de investimento nos recursos humanos, eu estou a falar primeiramente de investimento em nós mesmos. Eu sou o 10º filho dos meus pais. E eu fiz 2 licenciaturas. Eu vou fazer uma 3ª licenciatura e vou fazer doutoramento. A minha irmã mais velha me perguntou, mas você estuda em que momento? Eu tenho filhos. Mas você estuda em que momento? Simples, a resposta é muito simples. Enquanto determinadas pessoas na nossa cidade precisam de correr 3 km, eu tenho que correr 30 km. Porque não me deram oportunidade. Eu não vou esperar que me deem. Há uma imagem de um jovem que estava andando numa zona, não tinha capim assim alto. Não tinha árvore nenhuma, e apareceu um leão. Ele podia fazer uma coisa assim, ficava a esperar que o leão ele comece, né? Ele começou a correr e disse, aqui vai ter que aparecer uma árvore e eu vou subir, eu não quero saber. Vai aparecer uma árvore. É exatamente a minha luta, a minha motivação. Lutar. Então, o que é que eu trago para as pessoas quando venho falar sobre isso? Senhores, nós não somos pequenos demais ante os sonhos. Nós podemos primeiro lutar por nós e talvez carregar essa sociedade conosco. Quando eu falo sobre empoderamento da mulher, por exemplo, não é? Dá-se um toque, faz favor. Primeiro, uma mulher, quando estamos a falar empoderada, se ela tiver emprego, ela vai ter acesso a rendimento. Com o rendimento vai ter qualidade de água. vai ter alimentação e habitação, muito provavelmente. Mais do que isso, senhores, uma mulher estudada não arranja um marido guinamufuco. Vai arranjar um bom marido. Com isso, vamos combater a violência doméstica. Vamos ter famílias muito mais consolidadas. Uma mulher que empoderada vai ter acesso à saúde. Vamos ter o que é uma redução da morte e mortalidade infantil. Vamos ter melhorias nos indicadores sociais de maneira geral. Senhores, 52% das mulheres de Angola, da população angolana são mulheres. Com filhos, uma mulher educada, empoderada, vai ter filhos com acesso à saúde e educação. Ou seja, oportunidades do futuro para essas pessoas, em termos de quê? Estudos, emprego, casam-se normalmente, têm qualidade de vida, têm família consolidada. Se repararem, isso está a regressar. Pode avançar? Ou seja, senhores, vamos ter isso. Vamos ter o corte do ciclo da pobreza. Mas o que é que nós fazemos na nossa sociedade? Nesse estudo que eu fiz, a maior parte das pessoas que estavam concorrendo àquele emprego do Ministério eram homens. Mas por quê? Porque a partir de 1980, da década de 80, a nossa sociedade desequilibrou o ensino. Quem começou a ter acesso ao ensino foram homens. As mulheres eram reprimidas de ir para o ensino. Isso está a levar o quê? Que a nossa sociedade seja pobre. Porque uma sociedade onde a maior parte das mulheres são pobres, está a acontecer o quê? Em África, índice de velocidade altíssimo. Aqui em Angola está a subir. As Nações Unidas chamam a atenção para isso. Cuidado com a correlação entre pobreza e doença. Mas nós, quando estamos num processo, por exemplo, de recrutamento e seleção, bloqueamos a mulher, permitimos o homem, porque a mulher não nos facilitou alguma coisa. Ou seja, a partir da nossa própria conduta, nós podemos fazer mais. Podemos partir para a ação. Não precisa ser uma ação coletiva, mas pode ser uma ação que começa conosco. A nossa autoformação e a nossa possibilidade de tentar investir na formação dos outros. Por isso é que eu deixei uma série de conselhos para as famílias, para as organizações, para as próprias escolas e para os jovens enquanto estudantes. Eu penso que, enquanto reflexão, não vou indicar caminhos. O que vou dizer é o quê? Senhor, essa é a nossa salada. Comamos ou fiquemos com fome. Tá bom? Sim, senhor. Bom, eu gostava de dar os parabéns ao Celso pela apresentação que fez, que foi bastante rica, em termos de informação, de reflexão. Eu, quando olhei para o título, a importância do papel, não é, dos recursos humanos, eu, como professor, não é, tenho sempre sentido crítico das coisas. E se eu fosse a avaliar, eu dizia que o título tem um sentido mediático, porque fala de recursos humanos, fala em crise económica, não é? E mediaticamente é muito dado, é visível, mas acabou a explicação, a apresentação, por ser muito mais abrangente. Então, por mim, seria a importância do conhecimento no desenvolvimento. E, de facto, mostrou e analisou sobre vários aspectos o papel do conhecimento no desenvolvimento da mente humana, em consequência do social. Não é? Eu, para além daquilo que disse o Sr. Alan, eu suponho que também há um aspecto que é fundamental, que é a informação que é dada ao cidadão. O acesso à informação, qualidade de informação e a criação da capacidade crítica do cidadão. É, digamos, a submissão, a sujeição do cidadão a vários pontos de vista, que são pontos de vista de facto construtivos e não propagandísticos, que criam a capacidade. Portanto, não é só a academia que forma a mente, o conhecimento, mas também a exposição a uma informação de qualidade que é dada ao cidadão, nos mídia, no debate. Porque eu, como também sendo docente, eu vejo nos nossos estudantes, não é, a fraca capacidade do pensamento lógico, a fraca capacidade de debate. isto acho que é um problema que vem da própria sociedade, que não expõe as pessoas a esse tipo de realidade. Portanto, a formação da sociedade, o conhecimento. Ainda há pouco tempo estava a falar com o João Domingos, não sei se foi com o João Domingos, eu ouvi um governante influente que há algum tempo atrás dizia que Angola, tendo os recursos que tem, podia passar rapidamente para o desenvolvimento porque tinha a capacidade de comprar, comprar o desenvolvimento. Portanto, eu penso que o desenvolvimento não se faz para as pessoas, é com as pessoas. O conhecimento não é uma coisa que se injeta, não é? É uma coisa que se constrói. E quando se ouve falar nisso, ao nível do pensamento, isto acho que é muito. Em outras palavras, quer a reflexão que a professora Ana trouxe, como a Brugera Milka, está a dizer que a reflexão devia sair da caixa somente, ou da parede da universidade ou da escola. Ela devia ser muito mais ampla, não é? Das famílias, da mídia, a própria sociedade criar um espaço que permita o debate, a reflexão crítica. Isto também é uma componente que está em falta para estimular o estudante que depois vai para a universidade esse tipo de reflexão, porque até um momento anterior à universidade, se ele não tem essa cultura antes, quando chegar à universidade é para pagar, é mesmo só para reproduzir. O que está aí é falar o professor e não tem como. E também o próprio espaço da universidade e as metodologias não facilitam. O professor chega na sala, aqui o Celso, estudamos aí na Faculdade de Direito. O professor chega na sala, fala durante 50 minutos ou não sei quanto tempo. Os 5 ou 10 que sobrou, depois pergunta para alguma dúvida. Pô, quer dizer, aqui não temos mais nada para falar, estamos só descansados e queremos ir embora. Então o espaço do debate fica restringido. O professor chega como alguém que sabe tudo, despeja o conhecimento dele, fica vaidoso, que investigou muitos livros e tal, e depois o estudante não consegue expor questões, trazer outros livros também. Até um professor uma vez me perguntou, mas você leu isso onde? Ah, um livro do professor. Começa a ler livros à toa. Eu tenho dois elementos na apresentação que acabam por tocar nisso. Quando chamei a atenção sobre a questão de levar as pessoas à comunidade para perceberem a Angola real e saírem da Angola da televisão, free chamar assim. Porque o que eu noto? Eu quando abri essa temática foi para trabalho com estudantes do ISPTEC. O perfil dos estudantes do ISPTEC é que são filhos da elite. E o que eles têm de domínio da realidade angolana é muito pobre. Então, uma das chamadas de atenção, a gente tinha pedido até inclusive o João Domingos, se conseguisse levar alguns jovens à realidade. Eles começaram a trabalhar na comunidade de Quenguela. E alguns começaram a perceber que, afinal, a Angola não era aquela Angola que eles viam muito propagandística. Não é? Então, a chamada de atenção foi nesse sentido, mas nós também chamamos aí a atenção que o trabalho todo começa na família. Se a família não tem o acompanhamento devido e a família não abre espaços de debate ao nível da própria família, há pais que chegam em casa, a família, a mãe nem sequer sabe quanto é que ele ganha. E começa a tirar assim, está a criar condições para o filho ver quanto é que ainda sobrou no bolso. Ou seja, a própria educação, e não estamos a falar aqui de ensino e aprendizagem ainda, a educação, o grande déficit está nas nossas famílias. Agora vejam, uma outra situação bem interessante. Criou-se o Quilamba, criou-se o Sequele. A maior parte das pessoas que estão no Quilamba e no Sequele trabalham na cidade. Eu trabalhava na altura na rádio, saía de casa, acordava às 4, saía de casa às 4h30, voltava às 22h30. Quanto é que eu falava com o meu filho? E nós estamos a criar esse tipo de famílias, famílias em autêntica clivagem. A nossa sociedade, a família enquanto unidade básica da sociedade, está toda representada assim. A nossa sociedade não comentamos, e quem fala, cuidado, ela fala muito. Eu estou a sair de uma formação da educação pedagógica, onde um colega que se formou em Portugal, viveu quase toda a vida em Portugal, disse, não vale a pena, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto porque esse da direção se eu disse aqui, até aqui na universidade. Ou seja, já não é alguém que vem e diz não falem. São os próprios partícipes da conversa que vão se colocar limites na conversa. A nossa sociedade tem que se abrir. Mas para que ela se abra, não vai começar a partir de cima. Ou seja, essa abertura não vai ser com decreto. essa abertura vai ser ao nível das nossas famílias. Eu vi um artigo há dias no Correio da Correio Angolense, em que dizia: fomos enganados. Eu disse: pombas, as pessoas estão a ter coragem de dizer: fomos enganados. O presidente João Lourenço está a nomear à toa. Disse: olha a sociedade a se abrir. É uma gota no oceano, mas é alguma coisa. Esse trabalho que eu disse que quero publicar diz assim claramente: senhores, 71% da função pública angolana foi recrutada com aspectos negativos. Ou seja, quando recrutaram cerca de 71% dos últimos 16 anos, 71% daquilo que é a função pública angolana, recrutaram com batota. O sistema estava todo corrompido e recrutaram 71%, o que corresponde a dizer o quê? Do ponto de vista da despesa pública, a despesa pública subiu para comportar essas pessoas que foram recrutadas. Não queremos recrutar mais, temos que recrutar mais polícias, temos que recrutar mais médicos, temos que recrutar mais professores, temos que recrutar mais gente. Mas vamos continuar a recrutar assim. Eu chamo claramente a atenção: senhores, vocês não estão habilitados para isso. Mas quando o livro foi para ser analisado para a publicação, disseram: é para mim, não queremos meter nessa confusão. Mas não é que era um jovem que aceita esse debate. O jovem que está lá no debate aceita. Mas um jovem. Não é, mas ele tem. Ele está bonito. A nossa sociedade tem problemas sérios. Não tem problemas sérios. Isso é algo estruturado. Essa questão do debate é tão séria. Tipo, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu, quando estudante na Universidade Metodista, era delegado turma. Por conhecer essa realidade do país, como o Celso faz, menção de referenciar todos os dias, durante o debate, eu trazia questões muito práticas na sala de aula. E um colega uma vez me disse: mas o delegado é da oposição, não é? Assim, o delegado é da oposição. Disse: não, mas porquê? É que o delegado parece ser da casa CE, está trazendo essas questões. Eu disse: não, ô colega, vem cá, nós estamos na universidade, tens que começar a perceber isso. Ou seja, combate-se o crítico, tá bem, e não o que está crítico. Aí depois, nosso país temos disso. Eu falei com um colega lá do que trabalhava na presidência: como é? Vou investigar, deve ser lá do. Deve ser bofe. Vou falar com ele. Mas ele depois disse: não, fica calmo, ele não é ninguém. Está bem. Mas nós estamos numa sociedade que ainda está muito fechada. Muito fechada. Quantos de nós, por trabalharmos na sociedade civil, fomos mal vistos? Ah, e hoje estamos a dar razão. Eu penso que o caminho vai ser da China, quer dizer, uma concentração política e uma abertura econômica. Acho que a tendência vai ser por aí. Vai ser essa, não tem outra hipótese. Politicamente vamos continuar muito isolados, mas economicamente vai haver algum. E o que não é bom, não é bom por quê? Porque se politicamente continuamos isolados, do ponto de vista dos direitos fundamentais, vamos continuar a estar limitados. A sociedade tem que se abrir, porque até agora já se viu que a democracia é o melhor caminho. É o melhor. Só que com o tipo de democracia que nós gostamos em África, né? Já falta um ano para terminar o mandato, empurrar um outro para fora do faro. Ok. Bom, não sei se há outra. Ainda temos mais 5 minutos. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário. Eu apenas queria comentar esse aspecto da família, que é de facto muito importante. Algumas vezes as pessoas dizem que nós somos um país imenso, mas temos pouca gente. Então não era importante que apostasse na rua no repovoamento acelerado das pessoas. Só que esquece-se de dizer que este repovoamento tem que ser feito no âmbito da família. Porque o que acontece hoje é o repovoamento estar a ser feito comum, não é? Como os animais. Exatamente. Isto também envolve dizer o crescimento da população, envolve também o aumento da necessidade de recursos. Exatamente. É preciso mais alimentação, é preciso mais água, etc. É preciso que a saúde acompanhe, que a educação. Hoje temos 2 milhões de pessoas fora do sistema de educação, da gestão, não é? Mas essa questão da família é fundamental. Porque se as crianças não têm a oportunidade de crescerem dentro da família, está-se a criar uma sociedade com problemas no futuro, e é o que nós temos hoje. O Major Celso falou de uma coisa aí, num dos ciclos que apresentou, falou do planeamento, acompanhamento no final, não é? São as duas expressões que eu preferi reter. A primeira do planeamento, depois a organização, direção e controle. Ora bem, a questão do planeamento é de suma importância para nós, porque às tantas nós vimos aí uma série de coisas que ocorrem. Parece que primeiro fizeram e depois foram pensar. E eu estive no aeroporto uma vez com, acho que era japonês, ou chinês, não sei bem, era asiático. Eu não falava bem português. Ficamos a conversar assim no português arrasca. E ele perguntou, ao longo da conversa, ele perguntou, sabe qual é a diferença entre vocês e nós? Eu disse, não, bom, os aspectos físicos e a linguagem e tal. Eu disse, não, para falar em termos de promover o desenvolvimento. Se fala lá, qual é a diferença? Eu disse, olha, é que aqui vocês primeiro fazem as coisas, depois pensam. Nós, às vezes, levamos muito tempo a pensar para depois fazer bem. Quer dizer, então, eu não sei também se isso está ligado a uma questão de competências em termos do que se adquire na universidade, ou se é uma questão de outro tipo de coisa, de educação, de, não sei, mas é uma coisa muito estranha e aqui é recorrente. Primeiro fazem a estrada, depois se lembram, faltou esgoto aqui. Epa, cavam, partem a estrada, quer dizer. Há uma descontinuidade no próprio pensamento. E mais do que isso, o grande problema é que as pessoas não conseguem perceber. Que primeiro, isso dispersa recursos. Segundo, isso acaba por fazer com que as pessoas sofram cada vez mais. Eu fico muito triste quando noto que o plano intercalar que o governo aprovou tem uma das medidas que dizia aumentar os recursos da saúde e da educação. No orçamento que foi remetido um mês depois, reduziram os recursos da saúde e da educação. Mas há duas velocidades. Não faz sentido. Uma coisa muito interessante, o Plano Nacional de Formação de Quadros falava da formação de pelo menos 4 mil médicos entre 2013 e 2017. Senhores, a Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Medicina, não formou ainda 2 mil médicos desde que foi criada. Não formou 2 mil médicos. Você vai formar 4 mil médicos em 4 anos, num curso de 6 anos. Isso demonstra a racionalidade de quem nos dirige. O populismo está na base de todas essas decisões. É muito populismo. Coisas que nós já sabemos que não vão acontecer, mas vão ser aplaudidas, eles colocam à nossa frente. E depois vão simplesmente dizer o quê? Ninguém vai ser mesmo responsabilizado. Quem é que foi responsabilizado por esses jovens que ficaram fora da escola e depois já têm escola? Quem foi responsabilizado pela ponte molhada? Quem é responsabilizado pelo prédio da DUNIC que caiu? Aqui ninguém é responsabilizado de nada. O presidente diz que chamou-nos a atenção sobre a questão da impunidade. Quem já foi punido, de facto? Mas é um discurso bonito, todo mundo quer ouvir aquele discurso. Mas ninguém vai fazer sindicância das medidas efetivas para a conclusão do discurso. Nós também temos disso. Nós gostamos de ouvir a primeira parte, ouvimos o título do noticiário depois, e as famílias ao crescerem assim, como estava a dizer aqui o nosso engenheiro. Eu sou pai dessa família, mas vou repovoar com base numa filha de outra família, que acompanhamento que eu vou dar a essa criança? Eu estou a criar condições para ter mais um bandido na sociedade. E quando ele fizer um pequeno roubo, vai para a escola primária aqui na sexta esquadra, vai apanhar uma boa porrada, vai sair da primária com algumas habilidades. Depois vai outra vez para a DNIC, que apanha outra boa porrada dos polícias, sai com outras habilidades de ensino médio roubatístico. Depois vai para a comarca, lá sai com o ensino superior de roubo. Quem está a criar isso somos nós. Como é que se cria uma estrada como a autoestrada até Cacoaco? E não se põe iluminação. Não se põe... Sabiam que as pessoas haviam de entrar para o Quilamba para ir trabalhar? Certeza que quem a ver trabalhando no Quilamba são senhoras, não é? Não puseram pontes, não puseram passagens. As pessoas passavam a correr na estrada, apanhavam uma pancada, responsabilizam o cidadão que estava conduzindo aquela estrada. O que é o promotor do programa do assassinato? É o Estado. As estradas que se constroem aqui agora são autênticas vias de morte. A estrada daqui do Camama tem escada. Como é que estrada tem escada? Você está a vir com o carro, desce a escada, depois sobe a estrada. Não é normal isso. E ninguém diz nada. Quem sai dali do coiso da rua do. Quem vem do Camama para entrar ali para a rua do Golfo 2? Tem polícias aqui e atrás tem os taxistas a bloquear a estrada toda, as pessoas passam assim num cantinho. Ninguém diz nada. O polícia não tem a mais mínima autoridade de chegar no taxista e dizer tira o carro. Um abraço ao taxista. Ou seja, há uma ausência completa de Estado em muitas coisas, mas nós fazemos o quê? Nos preocupamos com a nossa vida. Isso também é verdade, também somos muito egoístas, nos preocupamos com a nossa vida. E se alguém depois é nomeado para diretor de algum sítio, epa, a coisa muda toda a vida. E isso não é bom. A nossa sociedade é essa, nós somos o mal dessa sociedade. Não, mas isso também tem a sua razão de ser. Por exemplo, se ainda estávamos a falar mesmo com o engenheiro, meu cara, naquela hora, que é um luxo para muitas pessoas ser um diretor, ser um ministro. Parece que quando se estuda para se chegar aí, Porque quando se chega aí, que as pessoas têm boa vida. Então, quando as pessoas chegam lá, pá, até que enfim, pá. Oh, fulano, conseguiste. E o outro também está lá a dizer como é, conseguiste, pá. Então, não se, yeah, não se faz formação no sentido de olhar efetivamente para as mudanças. E até tivemos a olhar também para a questão do Parlamento, em que o orçamento foi aprovado. E, por exemplo, no partido da situação, todos votaram a favor. Ninguém votou nem contra, nem abstenção, que é um bocado esquisito. Como é que todas as pessoas pensam da mesma forma? No outro partido também, todos são objeção. Mas isso, quer dizer, não é possível. Eu estive aqui a conversar com o João Domingos, isso é mesmo para terminar, né? Estive a conversar com o João Domingos. Não, harmonia no pensamento, não. Disciplina partidária. Disciplina partidária. O que significa que os interesses que estão aí em jogo é do partido, não é o nosso interesse. Eu, pelo menos, olho assim como se... Eu estava a conversar com o João Domingos antes de entrarmos para esse debate. Eu, durante esse percurso agora, esse mandato do presidente João Lourenço, eu fui convidado para trabalhar no gabinete vice-presidente. E trabalhei lá por 2 meses. E é um luxo, a pessoa vê um jovem a sair daquele gabinete. Aí ele buscar o jipe, você diz, não, esse jovem já venceu na vida. Senhores, eu enquanto técnico, enquanto professor, sou integrado, não estou integrado na carreira docente no topo. Enquanto professor, eu ganho extremamente mais que qualquer um daqueles jovens. Não estou a dizer ganhar mais. Eu não ganho 2 vezes mais do que eles, eu ganho mais de 4 vezes mais do que eles. Técnico. Ando de camisolas. Mas você vê o jovem que está a falar no restaurante, você pensa, esse jovem é ministro, é o primo do ministro. Ou seja, a nossa cultura, a cultura do materialismo, essa cultura da ausência do ser pessoa para o ser bolso, ou para o ser um cadito de dinheiro no bolso. Senhores, está nos a provocar problemas gravíssimos. E fugiste de lá. Fugiste. Continuei a dar aulas, nas minhas calmas, e eles todos dizem, cometeste um erro. Mais dia, menos dia, te lançavam como secretário de Estado. Mas o meu objetivo de vida é esse, senhor. É triste isso, senhor. Mas essa é a nossa realidade. Ok, muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos os colegas. Celso está lançado o repto e o convite para estarmos aqui em próximas ocasiões com outros assuntos, ou também a título de participante, caso queira. Espero que tenha lhe comunicado, mas o nosso debate normalmente é lançado na nossa página, mas algumas partes que falaste aqui da vice-presidência, não se preocupe, mas ela é lançada e qualquer pessoa que tenha acesso à nossa página consegue visitar e assistir. Então também você vai ser conectado e pode acompanhar o debate se não tiver disponibilidade, mas convidámo-lo também a convidar outras pessoas que tenham algum interesse em estar aqui e promover uma reflexão sobre uma variedade de assuntos, né, do nosso interesse e do interesse da sociedade. Então, muito obrigado, colegas, e bom final de semana a todos. Até a próxima semana.